Deus declara proscrita a igreja romana. Quando aos 33 anos, Henri Cristo praticou o ato libertário no interior da Catedral de Belém do Pará, que culminou com o desligamento de sua antiga igreja, a romana, e o nascimento da Soust, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, o Senhor Deus falou a seu filho Henri Cristo. Vem, meu filho, esta não é tua casa nem minha casa. Minha casa é tua casa. Esta é a casa da idolatria. É a casa que vende teu nome, meu nome. Assemelha-se a uma prostituta. Pois enquanto a prostituta vende o seu corpo, esta casa que foi tua igreja vende os sacramentos que são o seu corpo. E por causa da iniquidade que reina em todas as igrejas, nela não há mais lugar para mim nem para ti. Por isso te ordeno, institui aí na terra o meu reino, anuncia ao mundo que esta ordem veio de mim. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou o teu Senhor Deus, o mesmo que abriu o mar para Moisés passar e que te confortou quando agonizava na cruz. Sou o único Senhor do céu e da terra. Reitero uma vez mais, meus filhos, a ira divina não se manifestou contra o povo de Deus, o povo católico, o povo cristão. Eu voltei por vós, vós sois meu povo. A ira do Altíssimo se manifestou contra os sacerdotes traidores da causa divina, idólatras, vendilhões de falsos sacramentos que vos enganaram, ensinando-vos a adorar ídolos. Em 24 de setembro de 1983, ratificando esta sentença de proscrição, assim falou o Senhor Deus em Roma, no interior da Basílica de Pedro, pela boca de seu filho Henri Cristo. Seque, árvore enferma, seque, seque, para que a boa árvore que eu plantei viceje e me dê e aos meus filhos os frutos que tu me negas. A boa árvore a que o Senhor se refere é a Soust, Suprema Ordem Universal da Santíssima Trindade, nova ordem católica instituída por Deus através de seu unigênito Henri Cristo em 28 de fevereiro de 1982. E desde o decreto divino, iniciou a ruir o principado de iniquidades em que se transformou a proscrita Igreja Romana. Em 1984, revogando o Tratado de Latrão, com a aprovação do Senado, a proposta do premier italiano Bettino Craxi, a cidade de Roma deixou de ser sagrada, conforme noticiou a revista Veja em 8 de agosto de 1984. E no mundo inteiro começaram a aflorar escândalos no seio da igreja proscrita. Veja no livro Despertador, segunda parte, os exemplos jornalísticos mais notórios. Na pensão Liberty, onde Henri Cristo se hospedara, na calada da noite, seu pai conduziu-o à janela e mostrou-lhe a Roma adormecida. Quando os fatigados monumentos e edifícios falavam das glórias do passado, o Senhor Deus, através da boca do seu filho, pronunciou esse impactante vaticínio. Dorme, Roma, dorme. O teu sono profundo, mergulhado no marasmo letárgico da fuga ao peito da tua consciência, encharcada no sangue de meus servos que te enviei, e que tu, Roma, queimaste na fogueira de tuas paixões desmedidas e assassinas, no cumprimento do pacto que perpetraste com os súditos de Satanás. Dorme, Roma, dorme, teu sono de evasor, enquanto em meu filho te visito como um ladrão, por causa da tua traição, quando pactuaste com os usurpadores de meu reino de luz. Mas ai de ti, Roma, quando te acordares será tarde, tarde demais, te verás transformar em ruína, e o teu orgulho se transformará em gemido de dor, tua ostentação e pedantismo em miséria e fome. Tuas estátuas enganadoras cairão em pedaços sobre ti e sobre teus filhos, que são herdeiros de tua luxúria, de teus crimes e de teus pecados. E agonizando moribunda, espreitarás vagamente sem forças para reagir à minha devastadora justiça e à vibrante e inexorável manifestação ocasionada pelo látigo do meu verdugo anjo, que ao tocar sua trombeta anunciará o esplendor e a glória de meu filho quando ele vier a ti, não por ti, mas para recolher de tuas desprezíveis entranhas os que permaneceram fiéis à minha lei e são dignos de meu reino de luz.